É, o sol quando desponta, logo aponta os lábios dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela. E fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora, em seu 13º ano, pela Rede USP de rádio. Mas, em nome da Lafique Imóveis, vamos com música. Almirante, a maior patente que o rádio conheceu e admirou. Almirante talentoso, almirante produtor, almirante cantor, almirante pesquisador. Almirante com seu talento do Braguinha, o seu maior sucesso, aliás, esta composição foi cantada no Maracanã, com um coral de quase 200 mil pessoas no jogo Brasil e Espanha, no ano de 1950 do século passado. Almirante em Touradas de Madrid, que coisa linda. Rui Rei, que tinha uma excelente orquestra. Rui Rei também conosco, e o seu maior sucesso carnavalesco, Rui Rei, com seus músicos do João de Barro Braguinha, a mulata é a tal. E ainda, para finalizarmos esta pedida de um jardim, um coreto, a música e a saudade, em sua segunda hora, até o carnaval, rememorando os grandes sucessos carnavalescos, ele, Carlos Galhardo, com seu maior sucesso dos carnavais passados, do Haroldo Lobo, a Lalaô. Eu conheci uma espanhola natural da Catalunha. Queria que eu tocasse castanhola e pegasse o touro a unha. Caramba, caracoles, sou do samba, não me amoles pro Brasil. Eu vou fugir dessa conversa mole para boi dormir. Eu fui às touradas de Madrid, pra-tim-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Quase não volto mais aqui, pra preferir, veja se tem. Thank you. praça todo mundo grita: estou aí, nessa marquita. Quando ela bole com os seus quadris, eu bato palmas e peço vida. Ai, mulata, foi de canela, sal, sal, sal, sal, salve ela. Branca é branca, preta é preta, mas a mulata é a tal, é a tal. Branca é branca, preta é preta, mas a mulata é a tal. Quando ela passa, todo mundo grita: estou aí, nessa marmita. Quando ela morre com os seus quadris, eu bato palmas e peço vida. Ai, mulata, cor de canela, salve, salve, salve, salve, salve ela. Todo mundo grita: estou aí, nessa marmita. Quando ela bole com os seus quadris, eu bato palmas e peço vida. Ai, mulata, cor de canela, salve, salve, salve, salve, salve ela. Branca é branca, preta é preta, mas a mulata é a tal, é a tal. Muitas vezes nós tivemos que rezar: Alá, Alá, Alá, meu bom Alá. Mande água pra Ioiô, mande água pra Iaiá. Alá, meu bom Alá, Alá, Alá, ô, ô, ô, ô. Mas que calor, atravessamos o deserto de Saara. Estava quente, queimou a nossa cara. Alala, oh, oh, oh, oh. Mas que calor. Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar: Alá, Alá, Alá, meu bom Alá. Mande água pra Ioiô, mande água pra Iaiá. Alá, meu bom Alá.